Alô? Tô curtindo a lombra com minhas magonas. Elas não são santas. Tô no meio das montanhas. Tô no meio das montanhas. Tô no meio das montanhas. As mangas tão ligando pra nós, querem pra água. Ufa! Rotianizinha no sertão se destaca. Elas gostam de foder no meio do mato. Elas gostam de arrastar tabaco. Eu faço haxixe com baco. Enquanto jogo na costa quente, ela faz 10 games de 4. Eu sou um astro de alto. Mal foi. Queria colar com nós, mas aquele mano é um sapo. Vários cordões são de ouro. Eu me sinto pós o sábio. Ah, aquele mano vai sair furado. É melhor não pensar aqui, senão você vai ser esbagaçado. Ele tá sempre assim, cal sem saldo. Jogadores na laje do Junão campeando. Ele tá sem constância, mano. Ele tá sem constância, mano. Ele tá agindo igual burro. Os grandes me veem como sem seisão, sou mestre Hugo. Todos eles mercurial, eu tô dando aula de que chute. Rani passou com a placa, isso foi um belo chute. Mari no meu copo Stanley, minhas putas tão em transe. A Luizão tá com as costas fervendo, véi. Ela vai pra lua cheia e leva as veneno, véi. Minhas meninas veneno. Vai pensando que essas donas aí na carroça não, parceiro. Demora as bichas, passa é por cima, filho. De trato ainda, pensa na lombra. Vai, Dego. Alienígena maluco, nós tivemos que buscar o pote. Eles tão falando comigo, os haters tão morrendo. Porque eles não conseguem ser um porto de charinho.